O primeiro bloco das mais pedidas aqui da PAN desta segunda-feira com o seu pedido através das redes sociais da Número 1 do Brasil em Porto Alegre e também no nosso WhatsApp, o 51 98 33 30 907. Lá no Instagram da PAN tá rolando vários sorteios, tem várias promoções e a rádio que mais dá prêmios em Porto Alegre, como sempre, tem sorteio pra curtir show de tango, empreender 40 mais, ingressos pra Samba Eletro Hits a Festa, Big Land, Aqualocos que o resultado hoje e muito mais. Corre lá no arroba Jovem Pan Boa. Bora pro intervalo agora 10h24, segue 12 graus a temperatura em Porto Alegre e eu já volto com mais música aqui na PAN. Você está ouvindo 3, 2, 1, as mais pedidas. Jovem Pan. Nas lojas 100, o preço é baixo mesmo. Só que nas lojas 100 tem tudo que você tá procurando. Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa. Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas. Nas lojas 100 a entrega é cortesia pra você. E a montagem dos móveis também. Se você comprar sem consultar as lojas 100, vai perder dinheiro. Então vem pra loja 100. Ainda bem que tem. A Corsan está preparada para garantir água em qualquer cenário climático. Quase 2 bilhões investidos em resiliência hídrica por todo o estado. Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande. A Jovem Pan Porto Alegre também está na sua TV. Jovem Pan. Sintonize o canal 300 da Claro Net TV na capital e região metropolitana. E curta o som da número 1 do Brasil na sua tela. E agora, com a tua ideia, ele pode ficar ainda melhor. Participe da Consulta Popular, uma ação do Governo do Estado em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Até 17 de maio, envie sugestões pelo site consultapopular.rs.gov.br. Fique atento ao prazo e participe. Governo do Estado, meu Rio Grande tá diferente. Se inscreva no canal da Jovem Pan Porto Alegre. Ative as notificações e curta o canal da número 1 do Brasil no YouTube. Lives exclusivas, entrevistas, notícias e muito mais. Inscreva-se agora. youtube.com/jovempanboa. Empreender 40 mais. O maior evento de empreendedorismo 40 mais do Brasil chega mais uma vez a Porto Alegre. 13 de maio no Teatro do Bourbon Country. Nelson Sirotsky, Cris Paz, Dodd Sirena, Luciano Potter, Chico Raiz e muito mais. 15 palestrantes em 10 horas de conteúdo exclusivo. Garanta seu ingresso em uhu.com. Patrocínio Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Parceiro acadêmico PUC-RS. Curta o TikTok da número 1 do Brasil. Vídeos exclusivos e muito conteúdo. Siga agora. Arroba Jovem Pan Boa. Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona, que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar, uma campanha, aberte e agende. Esta é a Jovem Pan Porto Alegre, 90,7. Uma emissora do grupo RS. As mais pedidas. Jovem Pan. Música 5. Música 5.